video? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Excelente sexta-feira. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Com as melhores rádios em rede. Pros melhores ouvintes. Rolou aí a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. E na manhã de sexta-feira, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl in the World. Número 2, Train If It's Love. Na terceira colocação, Forest Movement and the Cataracts, Like a G6. Número 4, Skank, De Repente. E na quinta colocação, Justin Bieber. E o quinto som mais votado na manhã, You Smile. E daqui a pouco à tarde, tudo pode estar diferente. Afinal, é você, ouvinte da Target, que manda aqui no Pop Hits. Clique no portal e participe. TargetW.com. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. E tá na hora de Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Fechando a edição da manhã do Pop Hits, tem pedido que chegou pra gente através do Peça o Seu Som, do qual você participa clicando em targetw.com. Na manhã, vai um grande beijo pra Maria Helena, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Grande beijo pra todo o pessoal daí, especialmente pra Maria Helena, que pediu e vai curtir o som da Forgy, Big Girls Don't Cry. Fiquem todos com Deus. À tarde tem mais Pop Hits. Bye bye. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. serenity. Internacional Target Radios, a moda da música.